de boa, encontrei a paz. A fé é meu escudo, atrás da Bíblia não me escondo. Cada vez que o mouse levanta, maior vai ser seu tombo. Já tô brincando demais, não é a Disneylândia. Guerra em Israel, chacina na Ceilândia. Tudo que você oferece eu já conheço. Por desobediência paguei um alto preço. Jesus é meu salvador, que me mostrou meu verdadeiro valor. Pratica a paz hoje em dia em forma de amor. Amor? Rap gospel, rap nacional 2001, século 21. Eu tô aqui, sou crente, e daí? E aí, o que é que pega? Eu fiz a coisa certa, não me tire de comédia. Tu tá preocupado demais, porque não encontrou a paz. O bom malandro sabe o que faz. Filhos de obediência, trevas nunca mais. Eu tô ligado da vida, morte e das trevas, luz. Renunciando todo mal, encontrei Jesus. Me livrei de todo mal, na palavra do Senhor encontro o meu arsenal. Então vai, é só uma, é sua a decisão. Eternamente na luz ou no fogo do inferno, meu irmão. Fogo do inferno, meu irmão. Agora não é um sonho, sim uma realidade. Realidade é ter em nossos corações. Por isso, Pai, obrigado pela salvação. Somos seus filhos obedientes, transformados pelo seu perdão. Graças a Deus, tudo que o diabo fez na minha vida, Jesus está refazendo. Fui liberto das drogas, deste mundo enganador. Graças à misericórdia do Senhor. Mano, pense agora a situação deste mundo que estamos vivendo. Assalto, fome, muita gente morrendo. Sem conhecer a Jesus, sem ter a salvação, venha depressa, deixe esse mundo de ilusão. Grande é o Senhor, consumador da fé. Hoje minha alma se alegra a ti, quero servir. Me faça um valente, batalhando até o fim. Pra onde que eu posso andar, quero levar sua palavra para não tropeçar. Nós que vivemos com Deus e todos os justos seremos felizes por toda a eternidade. Onde não haverá mais morte e choro ou dor. Vamos viver na paz, na alegria do nosso Senhor. Do nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, que por nós se entregou. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, angústia ou perigo, como assim? Está escrito, somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Porque eu tô certo que nada poderá separar do amor de Deus que está em mim. É tempo de receber Jesus Cristo como Salvador. Antes que seja tarde, Jesus é a porta do escape, é o caminho para a salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. É só ter fé, fé e acreditar. Jesus é o nosso Salvador, e só com Ele você entende que a sua vida tem valor. Só Ele pode te dar salvação, só Ele pode te tirar desse mundo de horror que só traz ilusão, desgosto e ilusão.